Negritude, atitude, originalidade rude. Haile Selassie, a força que nos une. Vibe que dissipa o mal que há muitos ilude. E de mão Orfeu, Xandão, Afrojay unidos, queimando a Babilônia e seus valores malditos. Aos amigos o amor deixado em mim por Cristo, aos inimigos deixo a vida e seus desafios. Disposição pra atacar fogo em toda farsa, tendo no amor a cura pra todos os males e desgraças. Vencendo na marra, dando a cara a tapa, pois a fé em Tchá é nossa maior arma. Afro, união que ninguém separa. Afro, sou jazz, original está em casa, que ninguém se ilude. Bamba, clat, se curvem. E de mão Orfeu, Xandão, Jay. Cada vez mais rude, atitude. Cada vez mais rude, negritude. Cada vez mais rude, sempre rude. Yo. E de mão Orfeu, Xandão, Jay. Cada vez mais rude, atitude. Cada vez mais rude, negritude. Cada vez mais rude, sempre rude. Yo. Edmond Orfeu, Xandão, Jay. Cada vez mais rude, se assume ignorante, cada vez mais rude. Gente boa de costume, cada vez mais rude. A coragem é de praxe, já era quem não corre. Hip hop é pros forte, fica a voz da raiz gravada pra influenciar. Fica a ganha, saúde pra poder se identificar. Fortificar, mostrar, os moleque mudar. Firmar, atacar, os moleques se ligar. Velha escola plantou a consciência, a gente rega. O que eles pregam, o que eu prego, a gente prega. Desenfreta quem não leva, bombocla, desinfeta. Afro rude, sempre rude, pra nós é o que interessa. Xandão é o mesmo mano que você via na galeria, só que mais forte, maduro, é só já na minha vida. Essa é a nossa pegada pra Etiópia honrar. Rastafari até o fim, esse é nosso lugar. Cada vez mais rude, atitude. Cada vez mais rude, negritude. Cada vez mais rude, sempre rude. Yo. Edmond Orfeu, Xandão, Jay. Cada vez mais rude, atitude. Cada vez mais rude, negritude. Cada vez mais rude, sempre rude. Yo. Edmond Orfeu, Xandão, Jay. Cada vez mais rude, no punho, na vida, na veia, na fala. Quem não tem peito pra debater se acovarda. Verdade nua e crua, jogada na cara. Aqui ninguém disfarça, sem chance pros bagawaias. Rap, dom e amor no brasão que cala. A voz de quem vive na escuridão e a discórdia espalha. Por terra caia a Babilônia e suas farsas. Em nome de Jah espalharemos a palavra. União que esmaga, sete velas, B-terror, revira, volta a máfia. O que Deus uniu ninguém separa. Família Vários está em casa. Aí a nós somos todos um só, propagando a dádiva. Sem mentira, yo. Sem demagogia, yo. Afro rude, odiado por quem vive a hipocrisia, mas amado pelos verdadeiros de atitude. Edmond Orfeu, Xandão, Jay. Cada vez mais rude, atitude. Cada vez mais rude, negritude. Cada vez mais rude, sempre rude, yo. Edmond Orfeu, Xandão, Jay. Cada vez mais rude, atitude. Cada vez mais rude, negritude. Cada vez mais rude, sempre rude, yo. Edmond Orfeu, Xandão, Jay. Cada vez mais rude.